Aprendi com a chuva, ai, ai. Você não quis me ensinar. Fiz toalha do sol também. Você não quis me enxugar. Eu aprendi com a chuva, ai, ai. Você não quis me ensinar. E fiz toalha do sol também. Você não quis me enxugar. Eu fui jogado entre as feras. Guerra, e minhas balas têm gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre amarela. É o veneno da cobra e da maçã. Oi, qualquer dia eu enfrento sua guerra. E minhas balas têm gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre amarela. É o veneno da cobra e da maçã. Feras, olho por olho é a lei. Se eu fui jogado entre as feras, olho por olho é a lei. Oi, qualquer dia eu enfrento sua guerra. E minhas balas têm gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre amarela. É o veneno da cobra e da maçã. Eu fui jogado entre as feras. Olho por olho é a lei. Se eu fui jogado entre as feras, olho por olho é a lei. Oi, qualquer dia eu enfrento sua guerra. E minhas balas têm gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre. Veneno da cobra e da maçã. Eu sou veneno da cobra e da maçã. Eu sou veneno da cobra e da maçã.